Páginas de um livro que nunca foi lido num banco da praça. Nomes de guerra, corpo na cama, dólar falso. O quarto dela não tem janela, flores de plástico. É tudo junto e misturado, casaco de visor e bucetinha de coco. E bucetinha de cocô. Flor de cacto, gilete azul, arco-íris. Cachorrinho de pelúcia, oncinha pintada, coelhinho peludo. Uma lança no escuro, olho do cu, no meio do mundo. Quem serei eu? Quem será ela? Razão e ficção. E bucetinha de cocô. Bucetinha de coco. Bucetinha de coco. Já ia me esquecendo os adornos e os gestos com que se reveste. O seu mistério, as suas plumas, as suas pérolas. Os versos, a flor do laço, as quimeras. Anel de diamante, rubi encravado, pulseira de ouro e bucetinha de cocô. E bucetinha de cocô. Bucetinha de coco. Bucetinha de coco. Bucetinha de cocô. A bucetinha de cocô. Páginas de um livro que nunca foi lido num banco da praça. A bucetinha de cocô.